Odo siaba. Odo siaba. Oh, que barco tão lindo que vem sobre as ondas do mar. Ele traz as vibrações que nossa mãe emanar. Ele traz as vibrações que nossa mãe brilhou no mar o manto de nossa.